Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, damos então início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira 2 de fevereiro, um programa que repomos também no domingo, dia 4. Hoje contamos de novo com a participação do seu padre António Loureiro. É sempre um gosto tê-lo em estúdio, em direto. Seu padre, muito bom dia, seja bem-vindo à Boa Nova e ao nosso programa das Palavras de Esperança. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui hoje de novo para podermos refletir sobre a vida da Igreja e sobretudo sobre a liturgia do próximo domingo, sobre a palavra de Deus, que é sempre a grande fonte de inspiração, ou chamada a ser a grande fonte de inspiração para a nossa vida. Próximo domingo, que é o quinto domingo do tempo comum, estamos a seguir o ano B, Senhor Padre, já lá vamos então à liturgia. Temos aqui algumas considerações a fazer, nomeadamente o encontro de formação do clero em Fátima, onde o Senhor Padre também esteve presente. Sim, foi um encontro muito positivo. Estivemos 260 padres das dioceses do centro, tivemos também, o Padre Pedro também esteve, tivemos os dois, e foi uma experiência para mim muito, muito interessante. Pudemos estar a refletir sobre a realidade do mundo, seguiu-se um bocadinho, e depois como, o que é que a Palavra de Deus nos inspira, e depois na prática o que é que se pode fazer para evangelizar no tempo de hoje. Este tipo de encontros é recorrente, vão acontecendo, ou este encontro foi agora pontual? E, habitualmente temos a formação do clero, todos os anos há um tempo de formação do clero. Em Fátima também? E, habitualmente era na diocese, mas este ano foi a primeira vez, foram as dioceses do centro, portanto, Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Castelo Branco, Guarda e Leiria. Portanto, todas estas zonas do centro juntou-se para refletir, fazer a formação permanente aos sacerdotes. E então acabou por ser uma experiência muito positiva. Seguiu-se uma metodologia que era do tempo da Ação Católica. A Ação Católica que vem dos anos do século passado, 1929, fundada pelo Papa Pio XI, e que tinha já a preocupação nesse tempo de que os leigos participassem na vida da Igreja. Portanto, quando a gente fala de leigos na vida da Igreja, não é uma coisa assim só de agora. Já desde o século XX, do princípio do século XX, houve um grande movimento litúrgico e depois também pastoral, e a Ação Católica teve muito peso, preocupada com a doutrina social da Igreja, com a ação, no fundo, a ação dos cristãos no mundo. E desenvolveu uma metodologia muito interessante, que era ver, julgar, atuar. Ou ver, julgar, agir. Portanto, um ponto é ver a realidade, depois julgar ou ver essa realidade à luz da Palavra de Deus, o que é que Deus diz sobre isto, posso eliminar, e depois o que é que temos que fazer. E então também neste encontro, se o César me conhece a metodologia, portanto, ver o mundo como está, ver a realidade do mundo, o mundo em que vivemos, um mundo em transformação muito, muito veloz, um mundo que tem dificuldade crescente de abrir-se a Deus, de abrir-se à fé. Depois, ver o que é que a Palavra de Deus diz sobre a evangelização. E foi muito interessante, porque foi, no fundo, um ir às raízes da fé, ao início da evangelização. Então, falámos na evangelização na primeira geração e na segunda geração. Talvez tenha faltado a terceira, que é o que temos que agora desenvolver mais, mas a primeira geração é o tempo dos apóstolos. Portanto, as pessoas que tiveram um encontro vivo com Cristo, conheceram Jesus e depois assumiram a missão de evangelizar. A segunda geração foi a geração a seguir daqueles que viveram com as pessoas que conheceram os apóstolos. Isto, portanto, é a raiz da Igreja, quando a Igreja nasceu. Pronto, e depois teremos a terceira geração e as seguintes, que é quando já não havia conhecimento direto, pessoal, com as raízes da fé. Mas foi muito interessante voltar às raízes da fé, como é que a Igreja nasceu e se desenvolveu no início. Pronto, e depois no agir, tivemos, que foi ontem, a reflexão sobre como atuar hoje na vida da Igreja. E concretamente a importância, a diminuição dos padres, a importância dos leigos, a realidade do batismo, a importância dos conselhos pastorais na vida da Igreja, a necessidade que todos temos de assumir a missão de evangelizar. A questão da organização territorial, né? Antigamente havia muitas paróquias, cada paróquia tinha o seu padre, agora há menos paróquias, há um padre com muitas paróquias. Depois o que nós notamos, e foi interessante hoje, ontem essa partilha também, é que as pessoas das paróquias ainda continuam a pensar como se tivessem um pároco. A pensar na minha paróquia, na minha missa, nos meus florais, nas minhas festas, como se tivessem um pároco. Mas agora um pároco tem 10 paróquias. Verdade. Ou 7 paróquias. E então é preciso também mudar este modo de pensar. E se a organização territorial passa pelas unidades pastorais, que já temos aqui também falando, há outras dioceses que ainda não estão tão avançadas neste sentido. O seu padre que nos falou, vinha de Itália, que nos esteve lá a falar, pareceu-me que a Itália também não está assim tão desenvolvido, porque também tem muitos padres, não é? Mas a realidade é que não se pode pensar as coisas da mesma maneira. É necessário pensar de um modo diferente, segundo a realidade, mas dar a mesma força do Evangelho. Claro, precisa adequar, não é? Ao momento que se vive. Exatamente, não podemos... Daí a importância tão importante que é a participação dos leigos na vida da Igreja, não é? Exatamente. Então, sobretudo devido à diminuição do número de padres. Devido à diminuição do número de padres, mas também à realização da vocação de ser leigo. Porque nós vivemos uma Idade Média onde havia muitos padres, mas no início também não havia muitos padres. Havia era as pessoas que comunicavam a fé. Então, neste testemunho, aparecia muito a importância da casa. A fé nasceu na casa, viveu-se na casa, propagou-se na casa. A casa é a família, é o ambiente da família. Portanto, se calhar temos é que também recuperar estes dinamismos de evangelização que são muito úteis, muito importantes. Portanto, era a casa que se convertia, era na casa que se vivia a fé, que aderia a fé, e era de casa em casa que se propagava a fé. Antes, as famílias até ficavam com grande satisfação quando dali, do seu seio, resultava um padre, não é? Exatamente, antigamente. Antigamente havia essa ideia. Mas era a vivência da fé. No início era a vivência da fé na família. Portanto, não havia a igreja, a paróquia, havia casas. Pois. E então a ideia que ficava também era a necessidade de voltar à família, à evangelização da família, à importância da família. Mas depois, sociologicamente, vemos que a família hoje está uma desestruturação muito grande, muitas divisões, muitos modelos de família. Portanto, muitas distrações. Exatamente, não é igual. Mas o desafio volta a ser o mesmo, quer dizer, no fundo é descobrir aquilo que é fundamental. Também este, o homem de hoje, até o homem confuso, ainda ontem estava, hoje de manhã, havia uma notícia de que ontem, ou nestes dias, houve uma prova que era subir uma montanha muito difícil, muito íngreme, e depois havia um concorrente que se quis inscrever na prova masculina, não pôde. Até inscreveu-se na feminina e ganhou. Mas claro, mas isto aqui depois, então, depois gerou confusão. Então a senhora, que era a primeira que devia ter ganho, foi para receber o prémio, depois o outro também queria o prémio. Porque, quer dizer, hoje é uma confusão. Mas todas as pessoas que vivem esta confusão também precisam de Deus. Não é? E até foi muito interessante, porque lá um seu padre dizia um testemunho muito curioso. Quer dizer, habitualmente entre os 16 e 18 anos, as pessoas perguntavam-se o que queriam ser. Hoje, entre os 16 e 18 anos, perguntam-se o que é que eu sou. Mas eu sou homem ou sou mulher? O que é que eu sou? Que é uma confusão muito, muito grande. Mas é neste mundo, nesta realidade, que Jesus oferece o seu Evangelho e a sua palavra e o seu convite à conversão com a mesma intensidade. Portanto, nós temos é que encontrar ou redescobrir pontos de encontro entre a cultura de hoje e o anúncio do Evangelho, a palavra de Deus, que é a palavra de vida, que é força de vida, e a ver como é que a podemos transmitir. Mas tudo passa também pelo ardor do início. Quer dizer, a pessoa, quando descobria a Cristo, convertia-se ao Senhor. O seu coração deixava-se seduzir. E aquilo era tão poderoso que trocava tudo. E até contavam lá a história de Plínio, nos primeiros séculos, que o imperador mandou a ver o que é que acontecia com os cristãos lá nas sociedades do Médio Oriente, Pedro Trajano, e o testemunho dele era: estas pessoas vivem de uma maneira um bocadinho diferente. Reúnem-se de manhã, na oração, no domingo, e comprometem-se baixo juramento a praticar o bem, a não roubar, a não cometer adultério, a não defraudar o outro, a serem justos, e esta é a sua vida. E depois eu encontrei alguns cristãos ameaçados de morte e eles não renunciaram à sua fé. E alguns até os mandei executar, mas não renunciavam à fé. E as famílias, no meio destas, agarraram-se ainda com mais força. Portanto, isto é o testemunho de que de Cristo era verdadeiramente princípio de vida. E o cristão era princípio de renovação da sociedade, mas através da prática do bem. Muito bem. E então uma das coisas que nós refletimos era que justamente agora o que aparece é a disjunção, a disfunção entre o que é a celebração, o que é a liturgia, o que é ir à igreja e depois a vida. Parece que a vida e a fé não têm nada a ver. Enquanto que a vida e a fé estão profundamente interligadas. Não se podem separar. É a mesma coisa. A vida ou a fé vive-se na vida e alimenta-se na oração, mas a fé e a vida deviam ir absolutamente juntas. E saíram de lá deste encontro, Sr. Padre, com alguma missão, algum compromisso deste encontro de tantos sacerdotes? Eu diria que, sobretudo, é consciencialização de que estamos num tempo difícil, um tempo exigente, que é necessário redescobrir a força da Igreja no mundo, redescobrir o sentido do ser cristão e depois que os leigos, então aqui já não é só questão dos padres, portanto, que os leigos sintam que a questão da Igreja não é de padres. O padre, como também se lá dizia, o padre tem um carisma especial, tem um dom especial, mas a Igreja nasce no batismo, no sacramento do batismo. Portanto, todos os batizados temos a missão, a responsabilidade de ser Igreja, de sentir-nos enviados por Cristo e de viver a fé. O padre é um elemento fundamental, mas não é o único, nem pode ser o único. E era o que nos dizia, temos é que criar hábitos de vivência da fé, de vivência em Igreja, que possam ser transformantes e que apontem o futuro. Também dizia lá no seu padre, fez um comentário muito interessante, no Evangelho de Lázaro, diz que na ressurreição de Lázaro, que Jesus soube que Lázaro estava doente, mas não foi lá curá-lo, deixou-o morrer. E depois apareceu e ressuscitou. E esta é uma reflexão também muito interessante. Porquê que agora existe uma situação assim tão difícil na Igreja? Porque Deus permite que assim aconteça. Para quê? Para ressuscitar, para criar um novo dinamismo. É vontade de Deus que a Igreja se transforme. Mas para transformar-se tem que mudar. E para mudar tem que renascer. E nós temos que ter consciência que não podemos dar as respostas de ontem aos dias de hoje. Os desafios de hoje. O mundo mudou e nós temos é que descobrir o modo como Deus nos convida a renovar. Qual é o compromisso? O compromisso é justamente de criar espaços onde os leigos possam ter voz, espaços onde eles possam atuar, onde possam somar uns com os outros e com os padres, para assumir a missão da evangelização. Portanto, não temos nenhuma resposta mágica, não é? Muito bem. Mas, no fundo, ajuda muito a criar a consciência de que estamos num tempo importante, num tempo de renovação, e que é preciso dar as mãos. Certamente sairão mais fortalecidos. Sim, não é? Eu pessoalmente senti-me bastante interpelado, não é? De alguma forma foram ali buscar alguma energia, não é? Para exatamente, os até tivemos dia. Lá um workshop muito interessante com a Claudine Pinheiro, que eu participei, que era evangelizar, a arte e a evangelização. E muito interessante. Portanto, no fundo, também precisamos ter arte, ter beleza, de apresentar beleza, porque a beleza eleva a Deus. A beleza ajuda a penetrar no mistério de Deus. Ela até dizia, a beleza provoca espanto. Há uma certa que a gente tem que interpretar, tem que ver, mas o coração abre-se, já seja a pintura, já seja a música, já seja até a escrita, tudo que provoque a arte como caminho para Deus. E então o próprio Jesus também era assim, e a transmissão da fé criava espanto, as pessoas admiravam-se, e era nesse espanto que se abriam a Deus. Portanto, estamos num tempo em que também, infelizmente, temos intervenientes. Por exemplo, esta é uma lei, é uma pessoa, uma senhora casada, tem uma família, mas que sente este chamamento a estar ativa na fé, na transmissão da fé. Pois todos temos nós também que participar justamente neste ardor. Isso passa também por acolher a Deus no coração. No coração, essencialmente por aí, não é? Exatamente. E depois a transformação há de vir. Seu Padre, vamos também falar da mensagem do Papa para a Quaresma: através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade. Exatamente. Nestes dias também estamos à porta da Quaresma. É verdade, o tempo passa. É um instantinho, não é? Ainda não é na próxima semana, mas será na outra. Na outra? Começará a Quaresma. A Quaresma que a Igreja sempre tomou como um tempo de maior reflexão, um tempo de conversão para Deus, de dar tempo a Deus, de olhar para a nossa vida e ver o Deus que nos chama. E o Papa vem justamente convidar-nos e fala através do deserto. O deserto referia-se ao tempo de Moisés, ao povo de Israel. Mas Deus concedeu um tempo longo de deserto para que o povo se habituasse a procurar Deus e a escutar a Deus e a fazer aquilo que Deus propunha. Portanto, neste tempo de deserto é aquilo que nós também somos chamados a viver. Entrar na Quaresma com esta abertura do coração de quem está à procura de um caminho que conduz à liberdade. A verdadeira liberdade interior, que é a liberdade que entendemos que é viver com Deus, viver no amor de Deus, que plenifica o coração, mas desde uma realidade de onde Deus não está tão presente. Então o convite é para também nós queiramos viver a Quaresma com este tempo de procura de Deus, não simplesmente um tempo é que é preciso passar e que até temos que fazer algum sacrifício, algum jejum. Ou abstinência. Para algumas pessoas é só isso, né? Só isso, exatamente. É abstinência. Algumas, para outras nem isso. E para outras nem isso. Pois, o tempo é, o Papa vem justamente caminhar, aproveita e faz deserto, faz este caminho à procura do Senhor, à procuração ao espírito, ao espiritual, porque a vida vai se transformar e vai ser melhor. E esse é que é o grande desafio que a Igreja hoje continua a querer oferecer. Cria um espaço interior para Deus, que Deus tem algo para te dizer. Porque todos nós temos este chamamento interior para Deus. É verdade que a tecnologia, o materialismo prático, as coisas ocuparam quase inteiramente o coração do homem. E parece que está tudo ali, com a matéria e tudo. No entanto, nós todos temos uma dimensão espiritual e necessitamos deixar que essa dimensão espiritual também ocupe um espaço, que se desenvolva, que nos ajude, porque dessa dimensão espiritual, que na tradição da Igreja até se chama alma, não é? Vai muito iluminar a dimensão material, que é o corpo. E então, oxalá, também queremos aproveitar. Temos que falar mais sobre o tempo da Quaresma, mas o Papa justamente faz esse desafio. O mundo precisa ser transformado, mas o coração do cristão necessita de criar espaço para Deus. E oxalá queremos também viver esse tempo de Quaresma que se aproxima, com esse desejo, criar o desejo de escutar a Deus, criar o desejo de dar tempo a Deus, para que quando estivermos na Quaresma possamos efetivamente também aproveitar-nos desta possibilidade de ver a Quaresma como um caminho de conversão para Deus, um caminho que nos pode conduzir a uma maior liberdade pessoal, a uma maior realização pessoal, porque Deus quer é a felicidade do homem. Deus quer que sejamos felizes, mas como é que eu posso ser feliz num mundo tão atribulado e com tanta confusão? Aliás, as leituras hoje vamos falar disso mesmo. Então, a proposta é: cria espaço para Deus. E às vezes, e também foi a experiência destes dias, na fragilidade podemos encontrar-nos com Deus. Quando acontece uma dificuldade, e o cristianismo começou assim, vamos lá, não é? Como é que se desenvolveu o cristianismo? Através da dificuldade, da fragilidade, da pobreza, do experimentar a necessidade. Exato, é nessa altura que por vezes sentimos que precisamos de alguém e mais tentamos abrir o nosso coração a Cristo. É um espaço onde temos egoísmo. Podemos ser um bocado egoístas, porque só recorremos nessas condições, mas por vezes é o caminho que nos leva até lá, não é? De onde Deus, mas depois o problema é que a gente se satisfaz e abandona. Pois, isso é que é grave. Exatamente. O cristianismo nasceu justamente assim. Nasceu entre os pobres, entre os fracos. São Paulo diz, entre nós há muitos fortes e poderosos. Não sou eu o pobre e o fraco e o frágil que Deus escolheu. Porquê? Porque aí, nesse mistério da dor, ou se, de, Cristo depois vem dizer na cruz que nós descobrimos uma especial presença de Deus libertadora, que é para todos, mas talvez na fragilidade temos mais capacidade de nos abrir a Deus. Portanto, não temer também oferecer, abrir a nossa fragilidade a Deus, que também aí é um ponto de encontro com o Senhor. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia de domingo. Temos a primeira leitura do livro de Job. Fala-nos que a experiência de viver a dor e a angústia, mas com o coração aberto a Deus. É exatamente isso que estávamos a falar, não é? Job é um livro do Antigo Testamento, mas é um livro focado sobre a dor, sobre alguém, sobre quem se lhe abateu um infortúnio. E então era, porquê que vem a dor? Porquê que, se eu sou crente, tenho que sofrer? E depois, no meu sofrimento, o que é que eu faço? E no livro aparecem dois caminhos. Um, revolta-te contra Deus, maldiz a Deus, abandona a Deus. E o outro, se humilde, pergunta-te, abre o teu coração ao Senhor, porque o Senhor é a resposta. E o livro de Jó é justamente passar por este caminho de abertura a Deus, de na dor confiar em Deus, e no final Jó vai dizer: agora os meus olhos viram a Deus, da minha pele eu vi a Deus. Justamente através desse caminho de contrariedade e de dor. Nós estamos todos a fugir da dor, mas a dor habita à nossa volta e também habita em nós, porque o mundo é um mundo contingente. O facto de sermos um mundo em evolução é do menos para o mais. E isto implica a contrariedade, implica o crescimento, implica o passar por dificuldades para ir mais além. Então, o que é que diz Jó? Olha só. Eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo, quando é que me levanto? E se me levanto, quando chegar à noite? E agito-me angustiado até o crepúsculo. E então o que é que faz Jó? Esta é a sua experiência. É não encontrar sentido, não encontrar resposta, não encontrar caminho. Tem muitas pessoas que se sentem assim, seu Pai. Exatamente. E depois vamos à procura de soluções e a ver se acontece aí alguma magia que me transforme e que de repente seja resposta e seja luz. A resposta de Jó: recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e de que os meus olhos estão na angústia e procuram a felicidade. Recordai-vos, Senhor. Peço-te, Senhor, abro-me a ti. Então, em vez de me desesperar e fugir, paro e ofereço-me a Deus. E este é o grande segredo que Jó nos ensina. Viva a dor, dá-te conta dela, mas depois dialoga essa dor com o Senhor e abre o coração e espera que o Senhor seja a resposta para ti, porque Ele é a resposta. Não é a resposta que eu quero, porque o Senhor sou eu que mandar. É a resposta que o Senhor me quer dar e que eu tenho que descobrir. E é nessa abertura, nesse viver as coisas, mas abrir-me ao Senhor, que o Senhor me há de mostrar a resposta. Recordai-vos, Senhor, de mim nesta minha aflição. E depois, de repente, a pessoa que se abre a Deus descobre que Deus é força, que Deus é poder, que Deus cura, que Deus abre caminho, que Deus não me abandona, que Deus permite esse vale difícil, mas quer elevar-me até uma montanha luminosa, de onde tenha visão, de onde possa ver. Então é um caminho que cada um terá que fazer. Não é igual para todos, mas Deus oferece a todos. E a metodologia de Job, no fundo, é dar-se conta da sua situação, experimentar até o âmago essa contradição, mas abrir o coração a Deus e esperar que Deus seja a resposta e confiar no Senhor. E essa é a proposta que hoje a Igreja quer fazer a todos aqueles que vivem esta experiência. Não fuja dela, não te alienes, porque a gente quer fugir, foge. Uns bebendo, outros drogando-se, outros dedicando-se ao sexo desenfreado, outros consumindo-se em festas e anoitadas. Respostas que são ainda piores, não é? É um pouquinho de anestesiar, mas não cura. E então o Senhor diz: não, para, dá-te conta, mas oferece-te ao Senhor. O Senhor é a resposta para ti. E é isso que a Igreja hoje quer continuar a proclamar. Seu Padre, olhamos agora para a segunda leitura da primeira carta aos Coríntios. Testemunhar a fé é fundamental para São Paulo. Exatamente. São Paulo, falando aos Coríntios, reflete sobre porque é que ele tem que evangelizar. Porque é que eu estou aqui, porque é que eu dediquei a minha vida ao anúncio e não sei a minha família, o meu esquema, aquilo que eu era. E então ele tem esta afirmação tão bonita: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Porque não foi uma iniciativa minha. Não sou eu que quero anunciar o Evangelho. Não sou eu que quero estar-vos aqui a falar. Foi o Senhor que me chamou e me concedeu esta missão. Ou seja, anunciar o Evangelho não é por minha decisão. Porque se fosse minha decisão, eu fundaria a minha própria religião, a minha própria visão, a minha própria seita, se quisermos, que é o que eu vejo, o que eu quero. E vemos que há muitas comunidades assim. Há alguém que tem ali uma inspiração e pensa que é mais que os outros, então faz a sua coisa, depois tem os seus seguidores, e ele que manda, e ele que impõe, ele que põe as normas. Muitas vezes depois nascem problemas. Olha, temos aqui o rei de Pinhal, né? A rei luminoso tem uma inspiração boa e não é que seja mal. E faz-se líder e há quem o siga, não é? São Paulo não tem essa perspectiva. É, não. Eu encontrei-me com o Senhor. E o Senhor é que me confiou esta missão, a que me enviou a evangelizar. E então temos este desafio também. Também todos somos convidados a participar. E depois ele diz: em que consiste a minha recompensa? Qual é a minha recompensa? E diz ele: é anunciar gratuitamente o Evangelho, desempenhar o cargo, a missão que me foi confiada. E a minha recompensa é dedicar-me a isso. É a recompensa que Deus me dá. É receber de Deus a recompensa da missão que Ele me confiou. Deus é a minha recompensa. E por isso que os cristãos no início não temiam o imperador nem ser perseguidos, porque a recompensa era Deus que a dava. Não era estar bem com os outros, ser mais que os outros ou ser conhecidos pelos outros. Era ser fiel à fé, ser fiel a Deus, porque Deus me chamou e Ele é que sabe, nele eu confio. E depois o testemunho de São Paulo é muito interessante, porque diz assim: com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo custo. Tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Ou seja, para receber a recompensa do Evangelho. Qual é a recompensa do Evangelho? É a paz no coração, saber que Deus me ama, que Deus está comigo e eu estou com Deus, e depois a recompensa da vida eterna. Jesus veio anunciar a vida eterna, a vida que vence a morte, que essa é a verdadeira recompensa do cristão. E nesta vida é a recompensa de saber que Deus está comigo, eu estou com Deus, e como Deus me planifica, aconteça o que acontecer. E então, dizia ele, né, livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo para ganhar o maior número possível para Cristo. Portanto, o apóstolo, o evangelizador, é aquele que não vive para defender-se nem procurar os seus interesses, vive para cumprir a missão que o Senhor lhe dá, que é ser testemunha, anunciar o Evangelho, e a recompensa que tem é a recebe de Deus, é saber que Cristo está com ele, que Cristo é o seu tesouro e que aspira, como todos somos convidados, o dom da vida eterna, que é a vida em comunhão com Deus. Portanto, muito bem. Penso que é um desafio que também nos alcança. É isso mesmo. Seu Padre, vamos também olhar para o Evangelho. Segundo São Marcos, Jesus cura muitos doentes e liberta-os do mal. Pois, no fundo, tem a ver também com aquilo que estávamos a dizer. O que é que acontece? É o início da pregação de Jesus. Jesus ensina na sinagoga, faz um sinal, curou alguém na sinagoga, depois foi à casa de Pedro, que era ao lado, isto em Cafarnaum. Quando alguém vai a Cafarnaum, pode ainda ver as ruínas da casa de Pedro e também as ruínas da sinagoga, portanto coincide com o Evangelho. E depois diz: Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças, e expulsou muitos demónios. Portanto, aparece sempre o curar e o expulsar o demónio. Expulsar o demónio, no fundo, é curar o coração do mal. O mal que nos habita, a tendência para o mal, para o egocentrismo, para estar contra os outros, e eu e os outros em competição, de repente, harmonizam o interior. E cura. Cura. Jesus possivelmente curava também fisicamente, uhum. Né? como sinal da cura profunda que Jesus quer fazer. E depois diz: de manhã muito cedo levantou-se e saiu, retirou-se para um sítio ermo, quer dizer, isolado, e aí começou a orar. Então Jesus dá-nos esse testemunho: de manhã, sozinho, ora com o Pai, pergunta, fala com Deus, alimenta o seu coração, enche-se de amor de Deus. Como? Através da oração, tu a tu com o Senhor. E este é o testemunho que a Igreja precisa hoje de redescobrir. Necessitamos dar tempo a Deus, tempo à oração. E a oração como que é de Jesus, a sós com Deus, escutando a palavra de Deus, meditando naquilo que o Senhor diz na sua palavra. E aí enchendo-se de força para depois, durante o dia, viver a missão. Depois diz que Simão Pedro e os outros foram à procura dele, eles está, encontraram-no. E disseram: Senhor, toda a gente está à tua procura. Há mais gente para curar. E Jesus respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações de vizinhas, a fim de pregar também aí, porque para isso é que eu vim, para anunciar o Evangelho, a Boa Nova. Mas Jesus anuncia a Boa Nova curando o coração, fazendo o milagre da cura. Que não é só a cura física, hoje temos médicos, graças a Deus, há medicina que cuide, mas sobretudo curando as feridas do coração, retornando o homem à sua harmonia, à sua vivência material e espiritual, dando-lhe ou ajudando a descobrir o sentido da vida, para que ele descubra que pode praticar o bem. Eu posso ser pessoa para fazer o bem, e o mal que os outros fazem não me deve retirar dessa minha identidade, ser para o bem. Ora, isto é o que Jesus vem fazer, anunciando o Evangelho, ou seja, anunciando o amor de Deus, anunciando a primazia do amor, que posso viver no amor, na minha relação pessoal com Deus, posso viver no amor fazendo o bem aos outros. E isto continua a ser uma mensagem absolutamente revolucionária, para quem a quiser entender, porque estamos demasiadamente fixados no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar, de onde me tenho que proteger, e o outro é objeto da minha caridade. Pois Jesus vem dizer que o outro é objeto do meu amor. Não é de... É um sujeito digno. É tão filho de Deus quanto eu. Isso é o que o Senhor vem manifestar, essa liberdade de ser filho de Deus e de podermos uns com os outros viver um modo novo, de onde o amor e a presença do Senhor é efetivamente a luz que nos ilumina e que nos transforma, e que nos dá a verdadeira alegria de viver. Exatamente, que nos faz mover a cada dia. Seu Padre, olhamos... Já só por dizer isto, isto é para o Padre, mas também é para o leigo. Exatamente. É para o batizado, é para claro aquele que quer ser cristão e quer amar a Deus. Não é? Claro que sim. Estas são então as leituras do próximo domingo, o quinto domingo do Tempo Comum. Estamos a terminar o programa das Palavras de Esperança, hoje então com a participação do seu Padre António Loureiro. Seu Padre, temos sempre uma sugestão musical para fechar e nos despedirmos de quem nos acompanha. O que é que nos trouxe? Então, uma canção de Claudinho Pinheiro. Tive a oportunidade, que eu não conhecia pessoalmente, de falar um pouquinho com ela. Depois ela também fez um concerto de oração, uma oração através do cântico. Oxalá ela também virá algum dia aqui também ao hospital, com certeza. Mas então fica um cântico que é Na Minha Fraqueza, que ela canta. E o que é que ela diz? Na minha fraqueza tornas-me forte, no teu amor tornas-me forte. Não temo a minha fraqueza, porque a minha fraqueza é caminho para a fortaleza, se Deus está presente. Estamos já a ouvir, vamos ouvir na íntegra. Tornas-me forte na minha fraqueza, tornas-me forte só no teu amor, me tornas forte só na tua vida. Tornas forte na minha fraqueza, fazes-te força em fraqueza, fazes-te força em mim. Na minha fraqueza, tornas-me forte. Mensagem bonita, Senhor Padre, na minha fraqueza fazes-te força em mim, não é? É isso que... Foi isso que estivemos aqui a falar, este programa todo. Coincide, e é o que a liturgia deste domingo também nos quer fazer. Acho que nós, às vezes, relativizamos demasiado este querer ser cristão, querer ter fé, sem nos alimentarmos, sem escutarmos, sem nos pôr em relação pessoal com Deus. E depois torna tudo frágil e difícil. Então convido também, falámos da Quaresma, falámos deste tempo, que é um tempo bom, que o Senhor nos ajude e que também aqui na nossa unidade pastoral, na nossa cidade, no nosso concelho, todos sintamos este desejo de ir à procura do Senhor. Vale a pena. E quando nos encontramos com Deus, evidentemente o coração torna-se planificado, torna-se grande e a alegria habita no nosso interior. E a sensação de leveza também. Exatamente, não é? Exatamente. Seu Padre, muito obrigada. Nós marcamos encontro para um próximo programa das Palavras de Esperança. Boas celebrações para este fim de semana. Bom dia também a quem nos acompanha. Nós regressamos então numa próxima emissão. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.